não encubras de mim tua face, Senhor. Não me negues te conhecer neste dia. Impossível é viver sem tua presença. Impossível é viver sem ouvir tua voz. Impossível é viver sem tua presença. Impossível é viver sem ouvir tua voz. Podemos até fazer as coisas da vida, podemos ir levando dia após dia, podemos ir tentando aqui, tentando ali, mas impossível é viver sem ouvir tua voz. A tua palavra diz: resta um descanso para o meu povo. Chamamos sobre nós tua palavra, teu mover, que nos coloca num lugar, numa posição de descanso, de autoridade, como igreja. Por isso te pedimos, fale conosco, fale com cada um de nós, no dia a dia, no trabalho, na escola, em casa, no carro, no trânsito. Fale conosco, Senhor. Rompa toda a barreira nos nossos ouvidos. Fala conosco, Senhor. Não encubras de mim tua face, Senhor. Não, Jesus. Não me negues te conhecer neste dia. Impossível é viver sem tua presença. Impossível é viver sem ouvir tua voz. Impossível é viver sem tua presença. Impossível, impossível sem ouvir tua voz. Fala-me, Senhor. pões tuas mãos, mãos marcadas pela cruz. Onde tu pões tuas mãos, Senhor? Mãos feridas no meu lugar, tudo transforma, Senhor. Tudo transforma, Senhor. Toca-me, toca-me, fala-me, Senhor. Nesta próxima semana, há milagres de Deus que podem acontecer na tua vida, na minha vida. Hoje à noite ainda, amanhã, existem coisas tremendas de Deus que podem fluir sobre minha vida, sobre tua vida. Se você crê, levante a sua mão e diga: Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Quero experimentar algo novo de ti, teu fluir. Fala-me, Senhor, toca o meu coração. Fala-me, Senhor, fala-me, Senhor. Ensina-nos a parar diante de ti e ouvir o Senhor falando. Aleluia.